chego no Pará, vê se eu também um tempo vou lá. Chegou o mês de férias, vou tudo preparar. Vou direto ao ver um peixe, apurar meu paladar. Ficar bem à vontade, fazer o que quiser. Fumar da minha saudade, tá por folha com café. Eu vou na estação do estocador. Deu um reparo no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jantar. Eu vou lá no mangá. Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará. Fui direto ao ver um peso, evaporar meu paladar. Ficar bem à vontade, fazer o que quiser. E matar minha saudade da pupunha com café. Eu vou na estação das docas, vou ver o retorno no estádio. Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar. Eu vou lá no mangão das caças, vou no porte do princípio. Do açaí, eu quero me divertir. Eu luto raro no tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando